3, 1, 5, 10. Decolagem, saída Puc Atração Aracaju, voo nível 330. Puc Aracaju 330. Fundo 2, controle 19 decimal 35. Golo 076, sempre como recopia agora. Gente, permanece 1288, alterna para descida 133, decimal 25. Passou da resposta do Hotel Bravo. 2057, diagonal 01, diagonal 11, 103, Hotel B. Tá cortando alto. 2214, local. Passing 340, with uma navigation flag left crack, intersection. Autorizado 4-0, com o número máximo. 3-1-7-8, número máximo. Ah, ela é. Gente, 3-1-7-8, vai. ILS, Light Hour of Sense, descent to 2,000 feet, QNH 10, call report, SL on localizer, airport bell 157. Okay, after film, we are clear to the localizer, runway 10, descent 2,000 feet with QNH 10, airport call 157. Voo 799, chame Brasília, 124-25-2655. Voo 40071, chame Brasília, 127-3, alterno 230. Chame Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. 625.245, obrigado. 157. Go ahead, Delta 157. Confirm that the glide path runway 10 is not observing. Yes, glide runway 10, after the airport ground 157. Okay, in that case, this is a localizer approach, confirm. Localizer, roger. Thank you, lock approach for the approach call 157. Fly direct to intersection. Light path is out of service. In your FMCU, you just can insert the localized approach, roger? That's correct. We are performing the local approach for 10. Okay, thank you. Fortaleza com o nível 390, temos a informação alfa. E 390 Fortaleza vai de cópia. Ok. A saída seria? É a Momo e transição frote. Ok. Azul 4006, chame o controle de Salvador, o número do nome são 35, complete a mais. Esse era o nosso município. Salvador, boa noite, Azul 4006. Azul 4006, boa noite. A sua identificação autorizada de chegada a Mari, deixe manter a nível 050. Chegou, chegada a Mari, 050, 4006. Informa o tráfego, posição de 6 horas ou 9 milhas, nível de voo 340, assistente, voo 737-304. Webjet 1787. O tráfego, 12 horas, 18 milhas, mesmo rumo, liberando 360, descida ao 320, agora 320. Roger, put 157, you are clear for a last final approach without glide. Test the power 1 on ED6 and have a good landing. Thank you, so we are clear from localized and approach and approach 157. tower 118 decimal 6. 118.6, airport call 1597. Alpha Juliet Gate 11, maintain my frequency. Copy, left and Alpha Juliet Gate 11, we keep the frequency, airport call 157. Autorizado 330, correção, 390 para Fortaleza, na Pesolino 9, recola curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona o código 5433, o controle 1935 na saída. Fortaleza 390, Pesolino 19, saída com curva esquerda, Momo, transição Frote, 5433 no transponder, controle 1935, gol 604. Correto, chama para o puxa acionar. A gente está pronto para o puxa acionamento, estamos na posição 4, 604. Chegar 4, está autorizado, puxa acionar, chama táxi. Autorizado, 604. Gente, autorizado, nível de voo 280, são 3407. 2455, chama agora o centro Brasília. 127.30, terra 2. 3.0. Primário 273, outra 345. 3525, Brasília 12425, tem 2055, tem 3525. Pronta cópia? 647. Autorizado Guarulhos 340, nível na turística 50. Recola curva direita, saída da EU, transição de NER. Aciona 5432 e o controle 19.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Post 50. Decola como direita, da EU de NER, 5432 transponde, controle 19.35. ADNR 747. Correto, chama para o puxa acionar. 0. Via BOF, 10-040-9907. Sua identificação, total 9907. Vai, Dê. 1-0. Chame pronto para decolagem, o 604. Autorizado, táxi, primeira direita, chama no puxa para pronto, vou no 604. Azul 4006, completo sinal ILS o Glide 4 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 6. 186, boa noite. Bom dia. Boa noite, azul 4006. 4006, reporte 3, checado, final do zero. Ele já está baixado, travado, está uma milimeia de estado. Avistado, tem nível pouso, pistola 0, vento de 1, 40 graus, 629, azul 4006. Pois, pistola 1-0, azul 4-0, 40 com 6, você falou? 140 graus, 629. Muito obrigado. 1076, autorizado 150, Sierra Mar. Vira 9907, após pelo autorizado ILS, tem um glide desse para 12 mil pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Após pelo livre ILS para 2 mil pés, glide estabilizado no 014, total. 3605, boa noite, solicitação, reporte para a descida, bom dia, bom dia. Autorizado ILS, mantenha o 604. Ali, mantenha o 604. Eu tenho que ligação, foi na Floriamã, ILS, descida, 0305. Eu preciso ser exato, até 9907. Pode dar. 042. Now is not necessary to connect BSC, just connect over Neura position, over Neura position, November Echo Uniform Romeo Alpha. Romeo 04 de decolagem, vento 130 graus 5 nós. Autorizado, 604. Controle, boa noite, eu gol 1604. Eu posso... Lord Lepitari now collect CBDLC, 042, is Lord Lepitari to collect CBDLC now? 1604, contato radar na decolagem, saída MOM, transição frota, suba ao nível 390. Gente, subindo para o nível 390 na saída MOM, transição frota, gol, 1604. Controle Salvador, é o TRIP 5515, ação de identificação, contato radar, 68 milhas, nordeste de Salvador, vou na prova de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, reporte no ideal descida. Na prova de Bonfi, o TRIP vai rebotar para a descida, grato. Portal 9907, repasse estabilizado no curto localizador. Portará 07. Estou estabilizando agora o trem baixo travado. Gente, passando o marcador externo agora, completo sinal ILS, tem um glide, chame torre em 118 da sua Almeida, até o 9907. 86, obrigado. Senhor Salvador, gol 075, informação alta. 307, estabilizado, baixo travado. Recente de Vipunzo, vento 130, grau 5 nós. 707. Só lá 6747, tá no portão 3 para o posto de acionamento. 3 autorizados, senhor táxi. E no posto também, tá para o táxi, 6747. Prossiga, ontem. Aguardo, 3 e 1 6. No 604, chame Centro Recife na frequência 126.85 até 125.45.